Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Uma sessão de áudio hipnose hoje excepcionalmente conduzida por Ricardo Mariano, uma hora de música sem voz aqui na Radar. Começamos com um alemão de Munique que começou por ser baterista de algumas bandas durante a adolescência, agora dedica-se ao piano e ao género neoclássico. Já tocou com nomes como a Uska, Olafur Arnolds, Valgeir Sigurdsson, entre outros. Segundo disco de originais chama-se All Your Life You Walk. Falamos do artista Carlos Sipa. Iniciamos a sessão do Entranse de hoje com Step Out From Time. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Primeiros minutos do Em Transe com o piano como protagonista, primeiro Step Out From Time, do segundo de originais para Carlos Sipa, edição Dano Valley Records. Logo a seguir um salto até 2011 e o tema 301,210, um clássico, um tema belíssimo de Antonyms, de Gals, a música de Ian Hazeldin, recordação para Like Rumors of Hushed Thunder. Continuamos logo a seguir com um projeto de Oakland que edita quase sempre em formato cassete. Desta vez junta-se ao formato o vinil. Eruptionum é a nova edição para Starlight Coffins. Rodou por aqui pela primeira vez Zephyros. E seguimos com a música de um italiano, de Siena. Ele que junta gravações de campo, uma fusão entre instrumentos orgânicos, acústicos, com uma eletrónica muito etérea, chama-se Giulio Aldinucci, do último Ayer. Seguimos em frente com Fieno. celebrar a primeira meia hora do Entrance de hoje, há pouco Giulio Aldinucci com Fieno, do último Air. Depois o ensemble dirigido por David Moore, um compositor e pianista. Eles chamam-se Bink and Ruth, do último Tomorrow Was the Golden Age, Police, Police, Police, Police, Police, 5 vezes Police. E vamos iniciar a derradeira meia hora deste Entrance com o novo para um projeto que já foi uma dupla. Seller já contou com Daniel Basket Long, agora é apenas o projeto solo de Will Long, belíssimo o último Sky Limits. Vamos continuar com Circle Roots. Thank you. cima Circle Roots por Cellar e depois o Split CD de dois nomes ingleses, The Sly and Unseen, uma música mais solta, embora igualmente contemplativa, para as estruturas mais lógicas no que à composição diz respeito, muito mais próximas do formato canção, de Cocked in the Wake Forever, de Fraze McGowan. Deste último ouvimos uma peça instrumental chamada Churches Will Follow e vamos seguir com mais um grande destaque nesta sessão do Em Transe, último para Scott Morgan, mais uma edição pela Cranky Records. Ele já foi baterista dos Destroyer solo com o alter ego Lost Silvai, dedicando-se à música ambiente. No último Sea Islands há uma aposta forte na eletrónica, como vamos poder atestar em Sturgeon Bank. Thank you. Minutos finais desta sessão do Em Transe. Já sabem, é um programa que depois de rodar aqui na Radar pode ser descarregado. O podcast de todas as emissões encontra-se disponível em radiotranse.blogspot.com. Estamos também nas redes sociais, no Facebook, procurem-nos. Eu e o Ricardo Carvalho voltamos para a semana. Últimas duas para dois nomes da Erased Tapes. Primeiro, Rival Consoles, uma ideia de um londrino, chama-se Ryan Lee West, eletrónica minimalista, muito melódica, vem no último EP Sun, passou por aqui Recovery, e despedimos com um dos nossos preferidos do ano, Adam Wiltsey e Dustin Hoalaron, a regressarem com o segundo de originais, alter ego A Winged Victory for the Sun. Passou por aqui Atomus 6, a última deste Em Transe. Boa noite, até à próxima.